Se tem uma coisa que eu não gosto, mas não gosto mesmo, é de babaquice. É, nós estamos cercados de gente babaca, né? Babaca no sentido de que é um idiota. Diz idiotices, faz idiotices e no final sai uma puta de uma bosta. E nós estamos cheios de babaquice por aí, é uma babaquice uma atrás da outra no mercado editorial, né? Eu estou aqui na minha frente aberto o site da editora JBC, editorajbc.com.br/jbc/. Aí tem uma parte aqui, quem somos? Olha a babaquice. JBC é uma editora nipo-brasileira fundada no Japão, fruto reflexo da união entre as duas culturas. É a única editora do setor no Brasil se dedica exclusivamente à produção da cultura japonesa por meio de seus produtos. Babaquice. Babaquice por quê? Quando você... Primeiro que não tem união de duas culturas porra nenhuma. Não é nada disso, né? O que acontece é que tem a imposição de uma única cultura alienígena, que é a cultura japonesa, através desses produtos. Não me consta que a editora JBC publica produtos nacionais. Nacionais no sentido de você ter a fusão entre autores brasileiros com ideais japoneses ou posturas japonesas para criar produto, digamos, para o Brasil. Revirando aqui os livros da JBC, eu vejo que são todos temáticas de... Puta, nem tem aqui, né, no site deles. Os livros dele, não consta que existam aqui, catálogo deles, olha lá. Não consta que sejam... livros que sejam uma mesclagem entre a cultura japonesa e a cultura brasileira para você gerar uma terceira coisa, né? Não, você tem o quê? Autores, talvez até alguns brasileiros, eu não sei, não vou perder meu tempo de ficar revirando isso, né? Autores dos livros em que você fala de coisas japonesas, mas sem toque japonês, sem toque brasileiro, não tem nada. Aprenda japonês, arte de ninja, entre ilusão. Primeiro que ninja nunca existiu, você sabe disso, né? Essa invenção da mídia. Mas sempre tem algum espertinho que não. Desmistificar os verdadeiros indivíduos guerreiros. Nunca existe um ninja. Já começa por aí. Já é estranho isso, né? Culinária japonesa. Cartas de Evogiba. É um belo filme, né? Budismo no dia. Meu, você não tem um link entre Japão e Brasil. É babaquice eles falarem essas coisas, porque que nós somos a união de duas culturas. Mentira! É a cultura japonesa sendo imposta no nosso mercado. De tal maneira que você não tenha a presença do Brasil fora a língua portuguesa, né? E mesmo assim, portuguesa, a língua brasileirão seja um pouco mais flexíveis. Mas o que peca na JBC é essa babaquice de você não ter na linha de mangás um mangá nacional. Eu bato o pé nisso e sempre vou bater o pé nisso, porque não tem cabimento uma editora pegar material licenciado, que é barato, lançar aqui, ganhar dinheiro, dar dinheiro para os japoneses embolsar e nós... Quantos anos tem a JVC? 10, 15, 20 anos aí lançando mangás, criando legião, uma legião muito grande de fãs, de apreciadores, de curtidores. E esse pessoal não tem a menor reciprocidade da editora, né? Não tem o menor respaldo da editora, porque a turminha desenha. A turminha quer criar, pô, a turminha cria. E muita gente, com certeza, manda lá para a editora projetos de quadrinho. Eu mesmo já mandei. Mas pela minha experiência pessoal, eles jamais responderam. E se não responde para mim, não responde para ninguém. Não responde para absolutamente ninguém. A não ser quando para dar entrevista, para dar uma de gostoso. Aí o babaca vai lá, né? Ai, que eu sou lindo, que eu sou maravilhoso, que eu coloquei meu amigo dublador para fazer... Onde que está com a cabeça... A babaquice. Onde que está com a cabeça de um energúmeno desse? Colocar um dublador para traduzir mangá. O que passa pela cabeça de um energúmeno, um mentecapto desse? Num trabalho editorial você tem que chamar um tradutor, depois um adaptador de texto, para manter a coerência. É assim que se faz. Não, na próxima vez você chama um ator de novela da Globo para fazer a tradução do gibi, né? Com todo respeito à função do ator e com todo respeito aos dubladores, apesar de eu desprezá-los, mas com todo respeito, o dublador não sabe traduzir. Ah, mas o dublador não sabe traduzir. Dublador tem nível colegial. E olhe lá! Tem dublador aí, por aí que nem tem isso, que pegou o DRT, o registro do Ministério do Trabalho de Dublador, fazendo estágio. Ficou lá 5 anos sendo estagiário, pegou o DRT, pronto, sou profissional. Vai se fuder, não é. Na minha concepção, não é, porque o cara tem que estudar, tem que se aprimorar, tem que ser ator, tem que ter nível, tem que ter formação. Aí você, por relações de amizade ou por um marketing troncho, coloca um camarada para traduzir um mangá, que sai tudo cagado. Aí a turma reclama, a turma briga, não sei o que, o cara não dá a menor bola, porque o editor lá em cima mudou, não tá nem aí. Ah, faz aí. Fica aí, você cuida aí que eu vou cuidar de outras coisas, que eu sou milionário, tenho mais o que fazer, eu vou pro Japão, vou ganhar meus ienes. Foda-se. Quero que se foda. É assim que os caras trabalham. Então é a babaquice de falar que é a união entre duas culturas. Só se for a união da união caracu, né? O Japão entra com a cara e o Brasil com o cu. Aí funciona. Você, leitora, você entra com o cu. Porque a JBC é uma das campeãs de títulos cancelados. Cancela título, lança, começa, cancela. Ah, não vai vender, não tá vendendo. Não tá... Agora veja, se isso acontece na Argentina, você pode conversar com qualquer... Se você tiver contato com os argentinos, invista em fóruns, por aí que você conversa com eles. Pergunta para eles o que acontece se uma editora cancelar um título. Começou a publicar Dragon Ball, vai. Se cancelar, parar no meio, o que acontece? A turma não compra mais os produtos da editora. Primeiro que eles não, a editora não faz isso, porque por pior que seja o argentino, ele é uma merda mesmo, por pior que seja o argentino, ele tem responsabilidade, ele tem honestidade, ele tem integridade para os produtos que ele produz. Especialmente na parte de mangá. Eu me lembro que eu conversei com o pessoal que faz da editora Livreia, que fazia a revista Laser, né? Troquei uma ideia com o cara lá. Eles demoraram um tempão para terminar de lançar todo o Dragon Ball, mas eles lançaram todo. Cyber Marionette J também, mesma coisa. Omega Misama também, eles vão até o fim. Por uma questão de respeito, porque o leitor está comprando, bom, beleza. Eu quero comprar até o final, vamos embora? Vamos. Aqui não, aqui é essa falta de educação, né? Essa falta de respeito, essa falta de vergonha na cara, essa desonestidade para com o leitor, porque o leitor, o que é? Adolescente, é molecada, não tem voz ativa, não tem poder nenhum, não tem quem fale por eles. Na verdade, eu só conheço três pessoas que falam pelos leitores, né? A Sandra Monte, a Mara lá do blog Mais de 8 Mil e eu. Nós falamos pelo leitor. Enquanto que os demais sites, Omelete, HQ Mania, todas essas putaiadas que toda tem por aí, nenhum deles fala um pio sobre o cancelamento de título nenhum. HQ Mania principalmente, porque o Sidney Guzman é ali, né, o dono do site é do Maurício de Souza, tem aqueles esquemas de não sei o que, de amizade, de brodagem, não pode, não fala mal. Então os caras são sempre comprometidos, são todos com o rabo preso com relação às editoras. Já eu, a Mara... mesmo a Sandra Monte, mas a Sandra Monte só virou agora depois tomando umas bolachas na cara dos editores, né? Os editores deram umas bolachas na cara dela, ela parou, ela viu que o buraco é mais embaixo, então ela veio aqui pro lado do leitor por interesse. É diferente da Mara, a Mara é mais honesta, ela é esculhambada, maloqueira, zoeira, qualquer hora ela vai tomar um processo na bunda, aí ela vai ver que é bom porque eu sei o que é isso, ela tá fazendo umas merdas lá, eu já alertei ela, se ela continuar ela vai tomar uma, porque ela é muito burra. Ela é muito arrogante, ela acha que sabe das coisas, pode tomar no cu. Eu não me fodi porque eu tenho amigo advogado e tal. Fiz uns acordos, mas ela não tem onde se segurar, velho. Fica colocando imagem dos outros, zoando. Isso é vilipêndio, meu. Não pode fazer isso. Dá processo. Eu quero ver depois como chega o oficial. Ah, nunca vai me achar, o arrogante, né? Nunca vai me achar. Não vai me achar nunca. Acha. Aqui a delegacia de crimes da internet, aqui em São Paulo... tem programas e tem equipamentos de rastreio. Quando você acessa lá o WordPress, eles pescam o teu IP. E pescando o teu IP, eles vão atrás do teu provedor. O provedor entrega o jogo, um abraço. Você está fodido, gente. Local, não vem achar, mas eu uso proxy. Eu uso proxy. Porra, vai se fuder, meu. Eles também têm um programa que detecta proxy e faz o reverso, né? Quando você acessa, ele pega o proxy, ele manda pro proxy o ping, manda o ping para você e vem teu IP, não tem dessa de você ficar escondido. A não ser que tiver atrás de uns 4 proxies, aí fudeu, aí não dá, né? Porque aí se perde a informação. Mas o cara acessa um proxyzinho michuruca, ainda mais brasileiro, vai se fuder, você acha que pensa, você sabe tudo. O problema não é você saber, nem deixar de saber, o problema é você lidar com a consequência. Ninguém pensa na consequência. O pessoal quer falar, quer dar um de gostoso. Porra, mas pega a Constituição, lê a Constituição. Pega o Código Penal, lê. Mas ninguém lê. E ao mesmo tempo você vê aqui as babaquices dessa editora, essas babaquices só acontecem porque o leitor, você que está me ouvindo, é um imbecil. Você compra os produtos desses caras, você sustenta esses caras e eles deterrolam. Ou seja, é meio que consequência, né? Se você tem um editor babaca, que trabalha para uma empresa babaca, que lança produtos babacas, obviamente quem compra é o quê? Leitor babaca. É meio que óbvio dizer isso, né? E se você quer levar consciência para essa molecada, se você quer fazer eles começarem a pensar um pouco melhor, você tem que apresentar argumentos. E chamar na chincha, né? Chamar, puxar na orelha, falar, meu, você está bancando um filho da puta. Você está sustentando uma editora que não dá um puto pro teu colega nacional. Ah, mas eu quero que o brasileiro se foda. Então você tem que se foder. Se você pensar em termos excludentes, que você se exclui, só quer o seu, você vai se foder. Ao mesmo tempo, a JBC, voltando ao ponto, né? A JBC fica com esse papo de que cultura, junto de cultura, porra, é assim tão difícil lançar um mangá nacional? Não, não é. Você vai lá no Quarto Mundo, site Quarto Mundo, tem trocentos autores. Ah, mas não é mangá, beleza. A Erika Wano tá aí. Denise Akemi tava por aí. A minha patroa que faz mangá tá aí. Então qual é o problema? É custo? Não, não é custo. A Editora Abril, eu sei de fonte segura, a Editora Abril paga R$100 a página de quadrinhos. R$100, micharia, um quadrinho completo. Eles não querem chegar com que você chegue para eles com produto mastigadinho. Não, eles querem que você chegue com produto mastigadinho, com descrição de personagem. Aquilo que eu estou fazendo aqui no Formspring, ali no meu Facebook, eu estou colocando lá um projeto bem bacana do meu nome, que a gente quer encaminhar para fazer animação. Temos uns produtores, temos uns contatos e vamos encaminhar para a produção. E nós, nessas idas e vindas, um grande amigo meu que está me dando uma força nesse trabalho, ele conseguiu ir na Abril e pegou o tabelão de preços da Abril, quanto que eles cobram, R$100 a página. Só que a Abril oferece uma coisa que o autor nacional idiota, ele, ah, é sem conta, não tira nem a minha bunda da cadeira. Ele, sem conta a página, não tira, beleza. Só que ele não está ligado que a Abril paga um royalty de vendagem absurdo. Ela paga 10%, ah, mas é pouco. Olha, a Marvel aceita 5%. E o CD de licenciamento é $500. Os gibis, não, toca, publica essa merda e me dá um dinheiro. O custo que a editora tem de licenciamento é muito baixo. A produção é baixa. Porque você tem lá um moleque babão que trabalha por amendoim, dá 1.200 conto por mês e trabalha feliz, o otário, né? Nem percebe que a grana que está gerando para a editora. Mas só que com a Abril é legal porque eles rodam 30 mil, 35 mil, 40 mil exemplares. A 8, 9, 10 reais a unidade e vende tudo, porque a distribuição é deles. E o lance da distribuição setorizada é o seguinte: eles jogam primeiro nas grandes praças, pega aí 30 mil exemplares, joga nas grandes praças, faz marketing, já está nos custos incluídos, faz um marketing legal, faz um oba-oba bacana, joga, vendeu, vai um tanto por 20% da tiragem, 30% da tiragem vendeu. Aí você joga nas subpraças, nas praças menores. Tipo, vai, digamos, Campinas, Osasco, Divinolândia. Joga nas segundas praças, nas subpraças. Cai mais ainda. Aí você vai rodando essa bosta pelo sistema. Vai rodando essa tiragem pelo sistema. Tudo isso é feito por computador, obviamente, né? Pelo código de barras. Então eles vão calculando, tem programas. A DINAP tem programa para calcular isso. Eles não fazem assim no olho. Não tem aquela antiga tabelinha que os caras ficavam... Ai, foi... 2 mil pra cá, 3 mil pra cá. Não, agora é tudo programa de computador. Eles jogam lá, tá vendendo mais aqui, joga pra lá. Tá vendendo mais aqui, joga pra aqui. E assim vai indo. Chega uma hora que vende tudo. Em 2, 3 meses vende tudo. Aí você recebe os royalties. Aí compensa, você tira uma grana boa. Que não é, obviamente, a mesma coisa que você vai ganhar para fazer um quadrinho pra Marvel, né? Desenhar pra Marvel, por página. Mas só que a Marvel tá com a porta fechada. Você tem que passar pelo agenciador, que vai morder comissão, tipo aqueles agenciadores de certas escolas que tem por aí, né? Aquelas certas fábricas, escolas, que você, se você é um bom desenhista, eles te chamam pro canto, ó, tem um trabalho para fazer pros gringos, você quer? Porra, claro que eu quero. Desenha o quê? Lanterna Verde, nossa. Desenha o quê? Dantor. Puta, é minha vida, eu quero. Olha, mas 80% é nosso. Veja bem, o cara cobra 80% de comissão para levar teu trabalho lá e você fica com um restinho. É justo isso? O ideal, o justo num país honesto é 10% de comissão. Aqui os caras cobram 80, mas cobra de moleque babaca, que acha que vai entrar no esquema. Ah, beleza, sou amigo dos caras, vou bajular. Brasileiro é burro pra caralho, né? Tá numa puta de uma máfia, tá entrando, os caras querem usar seu traço pra ganhar dinheiro. Depois que você passa um tempo, eles te cospem. Mas agora vamos pra uma outra linha de raciocínio. Ao invés do cara chegar e desenhou, como eu conheço aqui um amigo nosso aqui no Facebook que desenhou Lanterna Verde, que não sei o que, babaquice, eu virei pra ele, por que você não põe o teu projeto agora? Hã? Projeto pessoal seu, você não sabe fazer um personagem? Ah, não. Veja bem, tudo conspira para que o autor nacional se foda, porque tem uma estrutura de educação que não incentiva a criação de personagem. Fudeu, ele só é mão de obra barata, muito barata, e que pode até entrar num esquema que ele ganhe bem, que ele fique legal, mas é mão de obra barata e não tem espaço para todo mundo. Mas se você chegar numa editora com um projeto, aqui, claro, que aqui é difícil, lá fora é mais fácil, pro Canadá. Eu estou conversando aqui com um amigo meu, um português, que não tem um desenho bom, não tem, mas ele conseguiu publicar na França. O desenho dele, para você, se a gente ver, nossa, que desenho ruim, que desenho feio. Mas ele tem uma coisa no desenho dele que vocês, autores nacionais, não têm, que se chama autenticidade. Vocês se preocupam demais com técnica e desprezam o sentimento do desenho. Vocês não têm essa capacidade de passar um sentimento no desenho. Vocês são incompetentes nisso. E ele conseguiu. Por quê? Ah, porque ele é português. Não, porque ele produziu. Porque o público não se interessa em saber se o teu desenho é tecnicamente lindo, poderoso e o caralho. Ele quer saber se você está fazendo um negócio legal. Um negócio legal no sentido de contar uma boa história, de ter uma boa ideia, de ter um negócio divertido. Não precisa nem ser bom, bem desenhadinho. Quem se preocupa com bem desenhadinho é ilustrador. Mas é exatamente pelo esse imperialismo, pelo esse império do ilustrador, que Abril não recebe projeto. Foi isso que aconteceu, né? Se esse meu amigo português apresentar um projeto, eles aceitam. Conversa, vão negociar, vão acertar valores, mas são negócios, mas vamos embora. Esse meu amigo foi lá, conversou com o Abril, Abril passou esses valores. Mas ao mesmo tempo, é muito triste, porque ele perguntando lá para os editores, pô, mas por que vocês não publicam quadrinho nacional? É falta de autor? Não. Se você pegar a revista Recreio, tem um monte de desenhista poderoso ali. E a Abril fez um concurso para fazer, colocar o pessoal para dentro, para não sei o que, porque não estava rolando o projeto. Você acredita nisso? O nego não apresenta projeto de quadrinhos para Abril. Eu fico pensando, por que está acontecendo? É babaquice. É babaquice porque o cara fica no canto, ah, eles não sei como é que é, não vou lá, não vou me submeter. Ou então ele fica sabendo, ah, paga pouco, eu não quero. Mas ele se esquece da porcentagem banca. Ele prefere o quê? Fazer 64 páginas de uma graphic novel, em que ele fica 4, 5 meses malhando para publicar pela editora Chimbica, para ganhar um monte de exemplar, ganhar a prêmio HQ Mix e ganhar uns trocadinhos, R$500, R$300, R$400. Depois pegar aquela, vai mandar para o exterior. Olha que idiota! O tempo que ele gasta para fazer 64 páginas, ele faz um projetinho básico, encaminha para Abril e vai tocando sua vida, né? Claro que é difícil, claro que é puxado, mas é uma babaca. Porque se Abril lança o projeto dele, quantas portas se abrem? Mas aquela visão provinciana, vou fazer pela editora Chimbica, porque o dono é amigo do cara do HQ Mix. Que se eu for legal, ele me dá um prêmio. Isso levanta a minha carreira como ilustrador. E não levanta não, viu? Se aquele cara que desenha para o McDonald's, o Hiro, que prêmio HQ Mix que ele ganhou? Ele não ganhou prêmio HQ Mix porra nenhuma. Ele foi para frente como ilustrador com o talento dele. Que ele não é lá grandes coisas não, viu? Ele não é grande, tem cara infinitamente melhor do que ele. Só que o nível técnico dele, expressivo, é além da média. Ele conseguiu esse trampo no Mega. Ele ganhou uma grana ótima. Ele é uma bela, eu não sei quando ele ganha, ganha bem. Você acha que não tem gente melhor que ele? Claro que tem. Mas você não tem ninguém melhor exatamente porque a formação do nosso autor é muito Marvel. Ele quer desenhar super-herói e não funciona assim. Você tem que ter uma flexibilidade. E Abril aceita projeto sim, mas tem que ter plano de negócio. Isso que eu estou fazendo no Forma Espinho, de colocar meus personagens, eu vou ter que fazer um projeto de animação e eu vou jogar lá fora, porque lá fora é mais fácil do que aqui. Mas aqui também tem jeito, que eu publiquei pela Mitos, ou que eu não tenho a condição de ter um capital inicial, de aplicar 4, 5 mil reais para bancar uma HQ, para apresentar, para abrir, se abrir o topar, a gente assina contrato, eu vou ter que bancar, vou ter que bancar 4 mil, para ver esses 4 mil depois voltar em termos de 30, 40 mil, aí sim! Se eu tiver grana sobrando, mas você acha que esses lutadores têm grana? Não é pra quê? Esse Hiro, por exemplo, ele poderia fazer um projeto pra abrir tranquilamente. O Cassaro poderia fazer um projeto pra abrir tranquilamente, porque ele tem desenhista, ele não tem roteiro, o roteiro dele não existe, né? Mas ele dá um jeito lá, chama a turminha, apresenta, ele consegue. Mas por que não faz? Porque exatamente vai do ego do camarada, da postura dele, do interesse dele. Mas o que eu quero te dizer é, com relação à babaquice do nosso mercado editorial, o autor é um babaca. Nosso autor é um babaca porque ele não pensa em termos de grana, ele, de oportunidades, de a longo prazo e de independência. As editoras também. É interessante eu falar isso para você, que a editora nacional, ela não pensa assim. A JBC, por exemplo, que eu estou malhando hoje especialmente, ela é de uma incompetência toda a prova. Porque a primeira coisa, com incompetência e de contradição, se ela está juntando duas culturas, não pode colocar só coisa já para ter coisa brasileira. Por que não pega um mangá sobre orixás? Só para dar um exemplo, né? Um mangá sobre orixá. Você acha que a Denise Akemi não desenharia isso? Ah, mas dá trabalho. Porra, eles têm editora, mas não querem dar trabalho, meu. Lança aquelas revistas Made in Japan, aquela bosta daquela revista idiota, Yuppie pra cacete, gasta uma grana. Pô, o que você gasta numa edição dessa Made in Brasil, a JBC pode fazer um mangá nacional, lançar um projeto piloto e ver a reação do público, fazer lançar dois números. Ou então em versão eletrônica, faz um mangá dos orixás, um mangá de espiritismo, um mangá urbano. Mas é que para isso você precisa ter um cara, um editor, né? Um editor de quadrinhos que saiba separar os desenhos, que saiba avaliar o autor, que saiba avaliar o roteiro. Você acha que o Del Greco tem essa competência? Não tem. A grande realização do Del Greco foi aquela revista Henshin, em que ele falava do Ultraseven, que ele entrevistou o cara do Ultraseven. Nossa, que coisa, né? O ator do Ultraseven, que eu adoro o Ultraseven, acho uma série maravilhosa. Gosto do ator do Ultraseven, o velhão, tá gente boa. Mas, meu, o que isso acrescenta, cara? Isso foi a realização, a punhetagem dele, né? Ah, entrevistei o cara. E aí? A revista foi pro brejo, acabou. Aí os animes lançados do Brasil fez um trabalho porco, faltou um monte de coisa, juntou, lançou, acabou. Aquela revista dos animes no Brasil dava um belo livro. Um livro caprichado. Não, mas o Del Greco não tem competência para isso, negada. Ele não sabe nada de. Ele não manja de mangá, ele é fã. Porque essa é a merda. Os editores colocaram para cuidar dessas revistas, é fã. O fã, ele não presta para essas coisas. É só você ver todos os fãs que estão por aí, como eles são incompetentes. Você sabe, eu não vou nem citar o nome, eu já citei todos eles, eu não quero dar propaganda para essa putada, não vou dar propaganda para eles. No meu espaço chega de fazer esses corno. Então você sabe do que eu tô falando. Aquela xaropinha, aquele retardadinho, aquele babaquinha, aquela putinha. Isso aí de caga nas publicações e naturalmente, né, puxa o amigo dele para fazer um negócio. E com isso quem que se fode? O leitor, né? O leitor fica com essa merda. Mas exatamente porque o editor lá em cima, o dono da empresa, tá pouco se fudendo. Ele pega o licenciamento barato, faz a politicagem dele, lança, ganha uma graninha. Se não der, puxa daqui, puxa de lá, puxa do trabalho daqui, da aplicação de lá, não sei o que, bota aqui. Você vai na JVC, um monte de japonesinha linda, umas menininhas bonitinhas, tudo gotosinha, butchuchuco, butchuchuco. Mas você vai ver a publicação, é bosta. A babaquice vem no sentido que eles não unem cultura porra nenhuma. É só um negócio de você jogar no país um produto japonês que já está pago para dar mais dinheiro para o japonês e dinheiro para a empresa e fudendo a nossa cultura. Fudendo principalmente os sonhos dos desenhistas. A turminha que desde criança estava desenhando mangazinho, desenhando mangazinho, desenhando mangazinho. Ah, eu quero, puta, conseguir chegar num nível legal, vou apresentar um projeto para eles. Eles nem respondem. Veja, isso daí é desumano, isso é de uma crueldade com as pessoas e falta de educação, né? Eu considero o Del Greco mal educado, que deve ter tido uma infância péssima, ou os piores pais possíveis. Porque quando eu trabalhava no Animax, eu recebia as cartas de neguinha apresentando o projeto, eu respondia a todos. Eu dizia que estava certo, que estava errado, que estava bom, que estava ruim, se você vai fazer ou não vai fazer, não interessa. Anos depois, acho que há uns dois anos atrás, eu encontrei uma leitora. que agradeceu muito pelo conselho que eu dei, porque eu fui sincero. Eu falei, meus amigos só sabiam me elogiar, minha mãe só sabia me elogiar, eu precisava de um apoio de verdade, você me apoiou legal, você foi sincero, você foi honesto, muito obrigada, tal. É disso, desse lado sincero que nós estamos precisando ter com relação ao leitor. Mas como é que você vai ter um relacionamento sincero, honesto e verdadeiro se o cara que está ali está mais preocupado em fazer politicagem? E politicagem bem daquelas rastaquera, aquelas bem res do chão, assim, bem ordinária, para pôr o amigo dele para aparecer, eu vou fazer média com o meu amigo. O que ele vai ganhar com isso? Ele não ganha nem dinheiro. Ele não ganha mulher, não ganha droga, não ganha ouro, não ganha poder, não ganha nada. Vamos tirar as drogas, né? Drogas é uma merda. Ele não ganha nada. Mas ganha o quê? Paparico. Você vê como é. São camaradas que não tiveram uma boa infância, né? Porque o sujeito que se deixa levar por esse tipo de coisa, em detrimento do leitor, do público que ele está servindo. Ah, mas o público é babaca. Foda-se, você tem que ter uma relação de cordialidade com o teu leitor. Pode falar o que for de mim, mas as revistas que eu fiz eram caprichadas. Não sei se era licenciado oficial ou não, não entendo, mas eu fazia no capricho. Brincava, cuidava, explicava. E a turminha que vinha pra mim, eu não tinha condição de atender. Eu falei, olha, você tem que fazer um projeto assim, assim, assado, você encaminha. Claro, se o cara faz ou não faz, a minha parte eu fiz, não interessa. O importante eu fiz, mas esses caras não dão nem resposta, porque eles são verdadeiros deuses. Se você chega lá para um editorzinho lá da Panini, olha, eu quero apresentar um projeto aí, como é que faz? Não responde. Ah, a Panini, ou então a Panini não está aberta a projetos. Aí já entra outra coisa da babaquice dessas editoras, porque não estão abertas a projetos. Então o que vocês estão fazendo aqui? Estamos exercendo o nosso direito constitucional, vai se fuder, direito constitucional de coerrola. Mas se fuder, não é isso que eu estou falando. Estou falando de você ter uma obrigação social com o teu leitor. Não, eu quero apresentar um projeto. Bom, beleza, sou editora de quadrinhos, somos. Então eu quero apresentar... Não, esse projeto... Mas, pô, você não quer editar quadrinhos? Queremos. Você editar quadrinhos? Sim, mas só estrangeiro. E da Marvel. Por quê? Porque é barato. Pô, meu projeto também é barato. Me paga a comissão. O que você paga para a Marvel, eu quero. Ah, você não tem nada aí. Deixa eu ver seu projeto. Quando eles recebem, tá, não se encaixa no perfil da empresa. Muito bem, o que eu tenho que fazer para modificar e melhorar? Ah, você não sei. Ai, cara, que cara, esse projeto. Você compara. Eu tô ocupado cheirando minha carreira, cara. Eu vou agora no sábado, eu vou encontrar com meus amigos. Eu vou encher o cu de maconha. Eu vou cheirar altíssimas carreiras. E vou fazer grandes amizades. Que eu vou tomar muita cerveja, vou bater muita punheta, porque esses caras não comem ninguém, né? No máximo ele come a mulher quando chega em casa, que a mãe tá largada, ela tá aquela mãe com a teta murcha, toda caída, desbeiçada, mulambenta, fedida, as filhas tudo retardadas, os filhos retardados, porque o cara tem um espaço imenso na casa pra gibi, né? Tem gibi pra caralho, tem gibi até. Até o cu da bunda que ele compra de mim e coleciona. Eu bom, meu mangá completo, eu trabalho com gibi, eu sou fodão. Mas na parte humana de você melhorar a empresa, não tá nem aí. Mas esse filho da puta tá lá, porque acima dele tem outro filho da puta, que colocou um corno desses no lugar, porque o homem lá de cima quer que você se foda. Ele quer que o mercado se foda, ele quer que tudo se foda, ele só quer ganhar dinheiro. O que é interessante, porém, se ele muda esse pensamento, veja bem, o que aconteceu com o Abril nos anos 90, quando a Marvel e a DC pararam de produzir revistas para a banca? Abril quebrou, né? Quebrou no sentido de parar com os títulos, né? Puta, helicóptero passando aqui embaixo. Ai, me acharam finalmente, ai, vem me prender! Ai, que eu vou ser preso. Não, é da PM passou, mas não é para mim, não. Então, a Abril parou com a parte de quadro e demitiu todo mundo. Por quê? Exatamente pela dependência do título estrangeiro. Nenhuma empresa séria depende dos estrangeiros para nada. Se você pensa em depender de estrangeiro para importar mesmo qualquer coisa, para você ter sua grana, meu, você está fudido. Como aconteceu também outra vez, que teve uma... Na Singapura explodiu umas fábricas lá de memória, né? O preço da memória disparou. Esperto foi quem tinha seu parque industrial de produção de memória, não passou apertado. Abriu, tomou no cu, perdeu, muita gente foi demitida, perdeu uma puta possibilidade. Por quê? Porque ela não tinha profissionais gabaritados para concorrer com o gibi da Marvel. Ah, mas a Marvel parou. Meu, mas você não precisava publicar o material direto da Marvel. Você licencia a marca. Você licencia. Os gringos são vendedores de tapete. Eles só querem ganhar dinheiro. Estão um pouco. Você quer material pronto? Tá pronto. Oh, mas é o material pronto para você, vocês pararam, paramos. Mas não vai ter mais não. Eu posso fazer o meu? Oh, claro. Como é que vai ser? Vamos negociar, vamos. Entra-se num acordo e sempre sai o seguinte: a Marvel quer ver antes, quer o projeto antes, quer ver o desenhista antes, quer aprovar. Mas ela aprovando, ela cobra exatamente a mesma coisa que cobra do material licenciado. Se você compra, vai, sei lá, 32 páginas a $500, eles vão cobrar os mesmos $500. Eu tenho um contrato aqui da Dark Horse, que é a mesma coisa. É 10%, 5% das vendas, perdão, mais um royalty de $2,000, pronto, você leva tudo, pega essa merda. Porra, é negócio, eles só querem fazer negócio. Custa muito para abrir o licenciar, custa muito para Mitos ou Panini licenciar, fazer uma versão do Homem-Aranha. Tanto que o Maurício de Souza falou: não, vamos fazer o Homem-Aranha Nacional, que ele é muito bom, né? Ele é muito bom de papo, ele bota uma, vamos fazer o Homem-Aranha Nacional, que não sei o que, um negócio. Morreu o assunto, né? Como aquele papo de que ele ia fazer animação com o Tezuka também, morreu o assunto. Só fica quieto, né? Ele levanta a lebre. Eba, eba! Que nem no livro 1984 do George Orwell, que as ovelhas faziam tudo que os porcos mandavam. Vai mudar aí! É, vai mudar aí! E não muda nada. A função desses sites de quadrinhos é enaltecer as bostas que os editores falam, as mentiras que eles contam. E quem se fode, obviamente, é o leitor, né? Que o leitor, ele fica esperando e não acontece nada. Cria aquela expectativa, aí dá tudo errado. Ah, foda-se, o pessoal tem memória curta. Eles já tratam vocês como idiotas. Se você não reclama, tá comprovado que eles são idiotas. Mas no caso, vamos voltar aqui à vaca fria. Quando você tem a dependência do material estrangeiro, você tá fudido. Porque amanhã eles mudam a política, você perde tudo. Imagina o que acontece com a Panini se a Marvel DC simplesmente mudar tudo pro formato digital. Que coisa da Panini? Fudeu, meu. Ah, mas a gente lança de formato digital, não. Teve um babaca aí no fórum da Disney, né? Um imbecil que virou pra mim: não, porque a Abril tem o material da Disney digitalizado desde 1990 e pouco. Tem. Animal, tem. Mas esse material é pra impressão. Para formato web, é difícil ter que pegar essas 3.500 páginas, reduzir o DPI dela, que ela está em 900, 1.200 DPI. Você tem que reduzir isso para resolução de tela, para poder caber no iPad. Isso é um trabalho da porra. A Abril não tem equipamento para fazer isso, tem que vir dos Estados Unidos, que lá eles têm. Que, aliás, não só eles têm, como já digitalizaram. Porque os gringos, eles querem atender o público deles. Agora você imagina só o que acontece com a Panini, a Marvel. Não vamos mais lançar material impresso. Agora só material digital. Ah, mas a gente quer lançar material impresso. Beleza, tem 3 meses para se adaptar. E aí? Fudeu, né? Ah, mas isso nunca vai acontecer. Já aconteceu com a Abril. Já teve provas disso. Já aconteceu com a Ebal. Que eles mudaram um monte de coisa, mudaram direito, e os caras ficaram a ver navios, os gringos, o produto é deles, cara. Onde que o pessoal tá com a cabeça de ficar lidando com o material dos outros, achar que é seu? Não é. Então você tem que parar com essa mania de ficar dependendo do negócio dos outros. Você investindo pouco, você investe pouco no autor nacional. O autor nacional, ele quer ganhar bem porque ele tem uma visão estúpida de competição, idiota. Mas se você monta um gibi, como era o antigo gibizão mesmo, aquele, ou como aquela baboseira da Action Comics, a Shonen Jump brasileira, ridículo. Mas se uma Abril quiser, faz. Dá um trabalho do cacete, mas faz. Se a Panini quiser, também faz. Uma nova forma de você. Formatinho. Me desculpem as viúvas dos anos 80, 90, mas o formatinho era sensacional porque ele era pequeno, barato e tinha muita história. É possível reimplantar esse tipo de publicação no Brasil, só que você tem que ter autor. E você não tem autor, você tem o quê? Desenhista, ilustrador. Mas você não tem roteirista. O que você tem agora são ilustradores que se metem a fazer desenhos, quebram um galho, que nem aquele Cometa, que é um desenho razoável. Mas o personagem é uma bosta. O Cometa é um lixo de personagem horrível. Mas em compensação você pega, vai, qualquer outro autor nacional, tudo uma merda. Por quê? Porque a editora não diz pra ele o que ele tem que fazer. A editora está mais preocupada em ganhar dinheiro só com essa merda e despreza o lado social. Mas, de novo, o lado social no sentido de você dar estrutura para o cara criar as coisas dele, criar a independência criativa dele e ganhar dinheiro dele. Isso que fode. Mas o que, ao mesmo tempo, se a editora tiver um pouco de bom senso, ela para assim, pô, eu não vou depender dos gringos, né, meu? Eu vou montar um núcleozinho aqui porque eu tô ganhando dinheiro pra caralho. Uma vez por semana eu tô indo pra Espanha, tô trocando de carro uma vez por mês. Uma vez a cada 3 meses eu troco de carro zero, importado, tô na boa. Tô com 10 casas, 15 apartamentos, tô cheio da grana. Eu posso muito bem investir nesse núcleo de produção. Não é registrar o camarada, pode pagar porcentagem de venda em banca. Pode pagar um fixo, pode pagar qualquer coisa, o cara topa. Porque tá assim de autor aí desempregado, assim de desenhista desempregado. E trocentos outros escritores e autores que querem também produzir. Não estou falando de mim, que graças a Ishtar, eu estou com meus projetinhos encaminhados, meus livrinhos estão indo, está funcionando. O Mil Nomes vende um pouquinho, o Mundo Sensual não vende quase nada, porque também está quase esgotado, mas eu estou licenciando direito, estou correndo atrás. Eu estou bem. Eu penso em outros autores que estão por aí que não tem para onde ir. Existem autores de quadrinho, cara que queria fazer roteiro de quadrinho, mas mesmo esses caras precisam de uma base. Recebi agora uma mensagem de um camarada dizendo que não, como é que faz o roteiro, meu? Como é que faz o roteiro? Porra, vou ter que ensinar isso, cara. Não é minha obrigação. Primeiro que eu não tenho obrigação de ensinar porra nenhuma pra ninguém. Eu quero que vocês vão tudo tomar no cu. Eu não quero ensinar nada pra ninguém. Eu quero dar só o mapa da mina. Olha, você faz assim, aí você se vira. Mas se você quer apresentar um prato pra editora, tem jeito. Mas como é que o editor vai mudar alguma coisa? Ele tá dando um tiro no próprio pé, porque se amanhã mudar, e vai mudar, porque você viu que a Marvel já jogou trocentos bilhões de quadrinhos digitalizados, né? E eles não estão fazendo isso porque não tem público. Você acha que eles vão fazer esse tipo de loucura se não tem público? É por causa do iPad. O iPad lá tá ultra popular, todo mundo tem iPad. Ou seus tablets, que seja. Então, se todo mundo tem, meu amigo, é uma questão de que você... Bom dia, minha filha. Tudo bem com você? Sim. Quer leite? Sim. Você tá dormindo pra caramba, hein, mulher? É, vida mansa. Então, você tem 300 milhões de títulos sendo publicados digitalmente, assim, não, porque vai mudar. Então, esse negócio de você pôr gibi em banca a 9, 10 reais, digitalizado, ele cai pela metade. Mas como é que a Panini, que depende de gráfica e de distribuidora, vai lidar com isso? Aí, como é que eles vão lidar também ao mesmo tempo se ninguém... Por enquanto tem tablet. Mas a dona Dilma já quer colocar não sei o que, quer popularizar, bereré, bereré. Já está com aquela empresa chinesa montando um parque industrial de 3 mil vagas para produzir tablet, que vai em não sei o que, e tem o plano de banda larga. Meu, a mudança está na cara do sujeito. Eu acho que em 5, 10 anos a Panini fecha. Ou então ela tem que ir para o mundo digital. Mas se ir para o mundo digital, de novo ela vai cair na dependência do material gringo, isso é uma merda. A JBC também depende do material japonês, isso é outra merda. Isso é bando de gente idiota, empresário idiota. Se você pega uma Erika Wano, dá um roteirista bom pra trabalhar com ela, pra criar uma linha, e paga direito pra ela, você acha que ela vai fazer pro Alan Moore? Se é que realmente foi lá pra filha do Alan Moore, você acha que ela vai fazer isso? Ela não tá nem aí, ela, porra, eu quero ganhar meu dinheiro aqui. Ah, mas os gringos, mas no caso dela tem a oportunidade de escolher, né? A Denise Akemi, ou então tantos outros bons daquele estúdio Onigiri, que fez eles fizeram aquele gibizinho lá do Ragnarok que eu vi no blog da Mara, né? Lá do Mais de 8 mil. Que idiotice que eles escreveram ali num quadrinho, quando chega no desespero, a única alternativa é a paz, uma bobagem assim, que tolice. Eles contrariaram toda a história da humanidade. Por quê? Porque o moleque não tem formação de roteirista. Ele escreve uma besteira de um... Aliás, essa revista da Ragnarok, 20 páginas a 20 e tantos... Vai lamber sabão, hein? Isso daí de casa lá do Joaquim, né? O Joaquim Manuel, sei lá. Pô, sacanagem isso. Fala que você tá vendendo acesso pro jogo Ragnarok e que o gibizinho é brinde, mas não vem com essa de que o gibi, meu, é sacanagem. Pagar R$1 por uma página de gibi ordinário. O desenho é bacaninha, mas o roteiro é um lixo. Com uma capa feia. Porra, puta enganação. Como é que os caras fazem um negócio desse? Como é que esse estúdio Onigiri tem a cara dura de topar um negócio desse? Mesmo que pagasse bem, ainda assim você vai ficar com a imagem de que você é um idiota, né? Que você tá fazendo, participando de um cambalacho. Como é que fica a imagem do estúdio? Pra poder pegar qualquer trabalho, eles não para pensar, né? Que molecada burra. Ou se pelo menos eles tivessem um roteiro bom, com um roteiro... Não, é tudo moleque. Ninguém sabe fazer roteiro, não tem a formação de roteiro. E é aí que entra a merda da dependência. Vai depender de desenhista, mas tem que depender de todos, né? Mas só que o autor nacional tá aqui. Se o gringo parar lá, você não tem para quem chorar. A não ser se você for pedir para autorização para fazer os negócios deles aqui, como aconteceu com o gibi da Candy Candy na Itália, que acabou a série. Mas os leitores queriam mais. Por que a italianada fez? Pediu autorização lá para a Shueisha, né, ou Shogakukan, sei lá que seja, e deixaram eles fazer a Candy Candy na Itália. Tem a versão da Candy Candy da Itália. O pessoal continua, beleza, não tem problema. Por que não fazer a mesma coisa aqui? Mas uma editora que não tem competência para terminar aquilo, que não tem ética para terminar aquilo que ela lançou, você acha que eles vão ter ética para contratar autor, para dar uma oportunidade, para dar chance, para dar o emprego para essa gente? Não, eles querem que se foda. Peraí, eu vou te dar leite pra minha filha. Daqui a pouco eu volto com o podcast. Você quer leite, né, Laurinha? Tudo bem com você? Beleza, deixa eu dar a cuidar da minha filha, que é a prioridade, e você não é. Aguenta aí. Oi. Passou um tempinho desde o último break. Estamos no dia 12/07/2010. Você viu que eu interrompi aquela gravação ali. Tive que continuar agora meio que no desespero meu. É que aconteceu tanta coisa, né? Puta, a gente dá um tempo, mas como minhas filhas estão de férias, a patroa também, tem que ficar dando atenção pra família. Não dá pra brincar de muita coisa de podcast, não. Meu, tá uma loucura. E ao mesmo tempo tem o bendito Mil Nomes rolando. Porra, você não sabe a doideira que tá rolando por aqui, cara. Tá um absurdo, né? Mas eu quero comentar algumas coisinhas rapidamente com você, que o nosso podcast precisa continuar, né? Parei nos 40 minutos, precisa dar um pau. Eu estava vendo aqui aquele no blog lá da tal de Mara, que eu não sei quem é, mas tudo bem, né? A gente vai lá brincar, o Mais de 8 Mil. Apareceu aquele estúdio Onigiri, que fez o gibi lá da Level Up, né? Do gibizinho lá do... Pô, que foda que é aquilo, né? 20 e poucas páginas, 20 e tantos reais. Pô, eu não sei porque que essa molecada se submete a esse... Tudo bem que é pelo dinheiro, né? Mas você se complica porque o leitor vai ter que pagar R$1 a página do quadrinho. Pô, é que esses caras estão com a cabeça, né, meu? É lá do gibi do Ragnarok, né? Então não sei o que esses caras têm na... É maçã. A maçã tá descendo agora. Eu não sei o que esses caras têm na cabeça de fazer um tipo de trabalho, porque eu li lá uma parte, né, dos moleques falando que depois eles fizeram a paz, porque brigaram tanto que resolveram fazer a paz. Meu, é uma merda. É a mesma coisa que acontece em todos os gibis por aí. Você tem o cara que se mete a fazer quadrinhos, que se mete a fazer HQ, né? Mas infelizmente ele não tem a formação de autor, né? Formação de... tô fumando. Mas isso aqui é uma cigarrilha, que é uma delícia. Uma cigarrilha americana de chocolate. Meu, que delícia que é isso. Não dá tosse, não pega nada. E dá uma refrescada na mente que é foda. Então você vê essa turminha que eles têm a formação de desenhista. Desenhista ruim. Que engana, porque... Uma vez que eu comecei a conversar com os gringos, inclusive com o pessoal de Amã, que lá tem uma produção de quadrinhos também bem grande, que a gente desconhece. Isso que eu só fui até lá, né? Só fui até ali. Imagina se eu fosse para outros países, se eu começasse a revirar mais, né? Eu nem conversei ainda com o pessoal da Coreia, que eles são, é um povo muito ocupado, né? Porque eles estão sempre produzindo, porque tem mercado, porque tem produção, porque tem leitor e porque eles querem ganhar dinheiro. A turminha daqui não tem a formação de autor, de roteirista, e cria cada absurdo, né? E comete uns erros grotescos, porque é um desenhista se fazendo de autor, e não é assim. Você tem que ter uma sintonia da sua cabeça para você criar um roteiro que é diferente. O pessoal acha que só porque desenha tá criando. Não, mais ou menos, né? Não é bem assim. Quando você vai fazer uma história em quadrinhos, você tem que ter uma primeiro pesquisa. O pessoal daqui não quer saber de pesquisar. Eles têm uma formação baixa, que ele lê um monte de gibi. Peraí. Ele lê um monte de gibi e já acha que que sabe bastante, não é assim, você tem que ter uma formação de literária. E, ao mesmo tempo, você tem que ter uma compreensão de como funciona a construção de uma história. Isso envolve técnicas, envolve construção de roteiro, envolve, de novo, a bendita pesquisa. Então você vê que o pessoal não tem essa preocupação. Ei, carro velho. Aí você vê que o pessoal não tem essa preocupação, ao mesmo tempo você produz uma história ruim. Mas como é que você faz uma história boa? Porra, bicho, vai de intuição. É um processo intuitivo. Claro que tem a parte técnica. Se você estudar bem como é que funciona, acontece na turma da Mônica Mangá, eles pegam elementos de Sailor Moon, pegam elementos do Cavaleiro do Zodíaco, transfere mal e porcamente, porque tem uns roteiristas muito ruins, né? E botam um puta de um desenho. Isso engana. Isso ilude, isso quebra um galho, mas à medida que o tempo passa, a história fica cada vez mais frouxa. É diferente da Luluzinha, que a Luluzinha tem um roteirista mais inteirado no gosto da molecada, enquanto que os roteiristas do Maurício de Souza não sabem bem, eles têm a mente muito fechada, eles são muito restritos àquele mundinho, e o leitor gosta muito de, como eu falei uma vez, vou falar de novo, é um processo narcisístico, né? O leitor gosta daquilo que bate com o que ele gosta mesmo, com o que ele é. Você dificilmente você vai gostar de um personagem que vai contra o que você acredita, vai contra a tua proposta de vida. Então você tem que fazer um personagem que agrade ao leitor nesse ponto de vista. E é muito fácil. O que o moleque gosta? O moleque adolescente, ele gosta de violência, ele gosta de ação, ele gosta de raiva, porque o leitor em si brasileiro, ele tem muita raiva, ele tem muito ódio, mas ele não tem aquela briga de sexos, né? Não rola. Ele até que entende mais ou menos o personagem feminino, ele deixa assim na boa. É diferente de você pegar um mangá em que a mulher fica no segundo plano, ou então ela é explorada, porque o mangá, a cultura japonesa é desse jeito. Como é que o pessoal vai fazer uma boa história em quadrinhos se ele não tem a noção da própria cultura, né? Pra quem que ele vai se comunicar? Pra quem que ele vai passar a mensagem? Mensagem, cara. O pessoal não tem mensagem nenhuma. Porque nós temos essa turminha, 99% vem de um sistema educacional falido, que não se estimula o pensamento, que não se estimula a crítica. Acabou o cigarrinho. Não se estimula a crítica, não se estimula o pensamento, não se estimula a contestação. Ou no máximo você acha que só porque o cara é um desenhista que atende o cliente, ele tem que fazer uma história em quadrinho que atende o cliente. Não, não é assim. Você tem que forçar um pouco a barra, contestar um pouco e, acima de tudo, conhecer o teu público, né? O pessoal não conhece o público nenhum, ele conhece a si mesmo. É gostado que no Japão isso funciona legal, porque a turma conhece, o autor conhece o público. E é meio que planificado, é meio que horizontalizado, tudo muito, muito fácil. Mas e no Brasil não, você tem um terreno muito fértil para trabalhar isso, no termos de roteiro, mas o pessoal não ousa, o pessoal não força, o pessoal não exagera, o pessoal erra. Erra porque não tem o foco. E o foco principal é a contestação. A contestação tem que estar implícita no seu trabalho, de maneira que você possa criar um personagem que aparentemente agrade, que é bacaninha, tá, mas ele está colocando em dúvidas as coisas, né? E quando eu vejo essa turma do Estúdio Onigiri, eu li assim por alto alguma coisa que eles fizeram, não dá, porque o desenho é muito fraco, porque a técnica engana. É interessante, o pessoal não se conscientiza que o nosso maior concorrente, o maior concorrente do autor nacional de quadrinhos, que eu também me incluo, porque também faço quadrinhos, né? Não é a minha praia, eu escrevo, mas eu te faço quadrinhos de vez em quando aqui para colocar no meu nome e tal. Nós vamos concorrer com os americanos, vamos concorrer com os europeus, os asiáticos. Nós temos que fazer melhor que eles, não podemos fazer pior. E como é que você faz melhor? Você tem que ter primeiro o pensamento de querer fazer melhor. O camarada me mandou um e-mail aqui perguntando, porra, não ficou claro como é que você fez o negócio de criação de personagem. Porra, bicho, se você quer fazer um personagem legal, começa duvidando da qualidade dos personagens que você gosta. E comece a pensar também que você pode fazer melhor. Como eu peguei lá o Príncipe Planeta, a Super Dynamo e tal, eu vi que eu podia fazer melhor. Uma vez que eu plantei essa ideia de eu quero fazer melhor, na minha mente, eu comecei a trabalhar num processo de meditação para puxar o meu lado intuitivo. É foda, o autor nacional ele não sabe intuir, ele não sabe ter aquele tchan, aquele approaching para poder fazer um personagem que seja diferente. Nós fazemos personagens que são iguais. Isso funciona se você tiver o personagem que seja igual, digamos, o Super-Homem, ter lá um meteoro, né, do camarada lá. Se você pegar a temática do Super-Homem, fazer melhor. Não fazer igual ou piorado. Nós fazemos igual. em maioria das vezes é piorado, não é assim? Você tem que dar uma alavancada, como disse lá o criador do Ganda. Porra, vocês estão aqui no teu país, vocês conhecem o seu país. Porra, o pessoal não conhece o país por quem vive, velho. E como é que você vai fazer um personagem que agrade as pessoas se você não intuiu essa criação? Claro que você, quando você tem a formação de desenhista, de ilustrador, a tua mente ela está muito voltada para o lado técnico, né? E não é assim, você tem que forçar a barra da tua criatividade. Se você não sabe, tente fazer melhor. Pim, tá pronto o forninho da pizzinha tá pronto. Ô filho, beleza, então come sua pizzinha aí. Então você tem que fazer um negócio melhor, mas a partir do seu pensamento, da sua vontade. Se você pensa que você quer, se você deseja querer, você consegue. É difícil quando você tem uma formação tão baixa, tão fútil, que só sabe ler Naruto, só sabe ler os mangás de banca, você não vai fazer melhor, você vai fazer igual, como esses autores nacionais que fazem shoujo. E uma vez que é só lixo, né? O shoujo é interessante que é drama em cima de drama, mas o pessoal não conhece essa esquematização dramática. Eu vou te colocar em poucas palavras, você tem um personagem que a menininha que ama o carinha que não é correspondido. Aí você vai entrar com um vilão no meio para atrapalhar esse relacionamento. Acabou, a essência é isso, é um triângulo amoroso. Você começa com um triângulo. E com esse triângulo amoroso você começa a brincar de tal maneira que você vai seduzindo o teu leitor. Mas se você não tem a formação literária para isso, você vai ter que ler, velho. Você vai ter que pesquisar, mas tem que lançar o teu olhar sobre o trabalho dos caras, mas para entender como é que eles fizeram aquilo. É diferente de você pegar, porra, não vai pegar o Will Eisner, que ele é muito visual, né? Esses quadrinhos que são super visuais, eles são muito... Não o Will Eisner, lógico, eles são muito vazios, esses quadrinhos de banca são vazios, porque, de novo, é um fiapinho de história. É bonequinho brincando com bonequinho. É diferente se você assistir esse X-Men aí, esse último filme aí, que parece o Magneto, o Xavier, você vê que tem uma preocupação de roteiro, tem a pancadaria. Mas quando entra a pancadaria, é uma outra equipe. Quando vem o roteiro, é uma outra equipe. Ou seja, é um trabalho de equipe tremendo. Mas como você está sozinho, você tem que fazer a coisa de tal maneira que te impacte, que te dê um impacto. Porra, eu nunca faria isso na minha vida. Às vezes você tem que fazer coisa que você nunca faria. No meu nome tem coisas que eu jamais faria, que eu discordo, que eu não concordo, mas eu tenho que fazer. Por quê? Para o interesse do leitor se divertir. É difícil quando você tem um autor nacional que ele pensa só em si ou na turminha. Aí fica muito difícil. Opa, outra coisinha que eu quero te falar, eu tava vendo lá daquela Calaco, daquela editora do Franco de Rosa, né? Que lançou Splish Splash, os beijos, os casais, os quadrinhos. Meu, o que é isso? O Franco, ele é uma sumidade em quadrinho, conhece pra caralho, mas essa visão maluca de oportunismo, ele colocou na capa o quê? Turma da Mônica, de novo, mangá se beijando. Essa ideia é tão velha. O Maurício de Souza já fez isso nos anos 70, já fez isso nos anos 80, já fez isso nos anos 90, tá fazendo de novo agora no mangá. Ele usa fórmulas muito simples. Porque para ele é fácil, porque ele domina a mídia, ele domina o sistema de distribuição, ele domina a propaganda, ele é um cara com... Então ele faz qualquer coisa que está tudo certo, mas você não, você tem que fazer um negócio para chutar. Né? Quando eu vejo esse negócio do Franco, ele colocou lá o Primádio, colocou o Peixoto, colocou o Vornei para escrever, é um material de pesquisa que, porra, não acrescenta absolutamente nada. Talvez para uma faculdade, para uma universidade, para o governo, para a pessoa escola, quebra um galho, mas isso não acrescenta para o leitor, né? E essa, eu sou contra essa visão do Franco de lançar esse tipo de coisa, que ele tem dinheiro, ele podia quebrar um galho, ele conhece os caras, podia fazer um negócio, mas não faz. Não faz por quê? Porque você não tem quem apresente ideias novas, né? Você não tem quem apresente um projeto novo. E mesmo esse cara que apresente projeto novo, ele tem que passar primeiro pelo crivo da turminha. Meu, não dá para você fazer um trabalho diferenciado se você já está com um sistema de quadrinhos de editoras estagnado. Como é que eu vou chegar com o meu Mil Nomes numa Devir, numa grande empresa? Não rola, porque os caras, esse aqui é o BK, porra, ele é chato. O camarada não avalia, ele não avalia o teu trabalho porque ele não vai com a sua cara. Porra, puta coisa amadora do caramba. Aí eu converso com os gringos, explico qual é que é, eles manda. Manda, vamos avaliar. E eles avaliam, se for bom, eles tocam pra frente, passa pro agente, passa pra não sei o quê, passa pra editora, apresenta, muda isso, muda aquilo, porque eles querem ganhar dinheiro, eles precisam de ideias violentamente. Eles precisam sempre de ideias. Claro que tem o cara que, não, vamos fazer uma versão do Bob Esponja, vamos fazer um negócio, beleza, é a concorrência. Mas debaixo desse esquema tem trocentos bilhões de oportunidades, E é um absurdo que nós, como o autor brasileiro, sempre vise um mercado que já está estagnadíssimo. Ah, eu vou botar na banca. Porra, meu. Você sabe o investimento que tem que pôr na banca? Não precisa. Os caras não vão botar na banca um produto seu, uma ideia sua, quando você não é o queridinho da patota. E segundo, se você não sabe formatar um projeto. E terceiro, mais importante, se você não tem uma ideia para mudar as coisas, para abalar, para vender, para agradar as pessoas. É difícil. Pô, por que o Hermir Ribeiro fica enfiado lá no canto dele, né? Porque ele não quer fazer nada, ele quer ficar ali nos seus louros, ganhando trocadinhos e mimimi, fazendo bicos por fora. Esse tipo de referência é péssima para o autor nacional. Mas também não temos do lado de cá autores que sejam condignos com a necessidade que está rolando. Tem aí o mega empresário Maurício de Souza, que tem uma equipe que faz isso, mas é que está. Ele não é referencial de nada. O pessoal lá do FIC de Minas Gerais botando ele como desenhista, como quadrinho, não, ele não é referencial de nada. Mesma coisa que usar a Disney como referência, também não é. O Disney já foi, já puto, não tem nem mais nada, né? Abriu, faz os negocinhos lá. Mas como é que você tem que ter a coragem? Como é que você vai ter a coragem de chegar numa Abril? Ó, tá aqui um projeto. Abril paga legal. Pouco por página, mas dá uma porcentagem. Mas como é que ele vai chegar com um projeto legal nos canal? Tá aqui formatado, bonitinho, você não tem informação. E lá atrás, se o cara não tem ideia, é complicado, né? É uma coisa muito triste, porque... Ao mesmo tempo, os gringos entram aqui com uns puta de um desenho fantástico, absurdos, né? Mas com aquele infinitas não sei o que, infinitas crises, aquilo é ridículo. Nós podemos, com um roteirista e um planejamento, né? Se você pegar o livro Guerra dos Tronos, a série Guerra dos Tronos, você vê que tem uma equipe de roteiristas ali imensa, porque são cinco reinos. Cada grupo tem mais ou menos de 8 a 9 personagens, mais os subgrupos, tem ali pelo menos 30, 40 personagens, e ao mesmo tempo tem a espada de Damocles ali, que vai foder com todo mundo, vai chegar os mortos-vivos, o pessoal vai levantar da cadeira, da sepultura, vai matar todo mundo, vai vir o inverno, você vai espremendo o leitor em angústia, né? Você vai escangalhando, e essa situação só nasce do planejamento. Ah, mas você pega também o autor nacional, o cara me mandou aqui uns personagens para me analisar, fazer uma leitura crítica, na cidade de Gorne, pronto, parei. Parei porque, meu, Gorne, que caralho de cidade é? Não, porque esse nome é chutado, você não pode, já começa por isso, você não pode chutar nomes, você não pode, você tem que ter a preocupação de ter um, não precisa chegar na loucura como fazia o Tolkien, que ele era um, ele criou o alfabeto, ele criou toda uma linguagem, várias linguagens, o homem era foda. Mas tem que ter isso, tem que ter um nome que seja condizente com aquilo que você quer dizer. Não pode ter negócio chutado. Ah, mas os gringos fazem, não estou falando dos gringos, não interessam eles. Mesmo se você pegar a porcaria, essa Guerra dos Tronos, tem alguns nomes que são meio chutados, mas isso não interessa, porque a trama segura isso, você passa por cima. Mas se o cara começar a cidade de Gorne, porra, para com isso, meu. No Mil Nomes, eu coloquei lá, deixa eu falar um pouco do Mil Nomes, afinal de contas o podcast é mesmo, estamos acabando o tempo. No Mil Nomes nós temos lá a cidade dos ponteiros parados, né? Eu não gosto de usar esses nomes alucinados, de mirini, de, porque não funciona. Não gosto, fica uma coisa mal feita. E quando eu criei a cidade dos ponteiros parados, é uma cidade que está com um próprio segmento temporal, onde as formas de pensamento das cabeças humanas vão para lá, porque o ser humano pensa muita merda, né? Pensa muita besteira e cria vida mental, né? Que é a forma de pensamento que eu coloquei. Isso é coisa de espiritismo, de umbanda. E há uma correlação, há um comércio entre os planetas e essas formas de pensamento saem por aí. Pô, você imagina o que é bilhões e trilhões de criaturas e como é que elas são? Elas têm que ter um lugar que elas possam se encontrar, se orientar e seguir o caminho delas. É tipo Babylon 5. Sim, eu estou me inspirando em Babylon 5. Meio que o design é meio parecido com o Cometa Império, assim, claro que eu estou me inspirando, mas com uma premissa diferente, com uma proposta diferente. Quando você vê, você vai entender. Controlado pela personagem que foi renegada pelo Mil Nomes, que o Mil Nomes tem lá a Prana e a Calan. Mas no meu planejamento, eu vou até pegar aqui rapidinho para te contar, no meu planejamento eu tenho muito mais personagens. Cadê, ó? O Mil Nomes, ele se relaciona com a Prana, que ela é fogo, com a Calan, que é terra. Tem só duas. Mas depois eu vou acrescentando mais personagens. Essa Ariadne, que foi expulsa, ela se autoexilou, porque ela não aceitou, ela é água. Né? Tem uma outra personagem que ainda não fiz, que é ar. Ao mesmo tempo, essa água, terra, fogo e ar. Essa ideia não é nem um pouco nova. Você sabe disso. No Avatar, todo mundo está careca de saber como é que funciona. Mas na proposta que acontece, essas personagens vão se mesclar para formar outras duas, que é a luz e a treva. E a função do Milnomes vai ser exercer o controle dele, rearranjar-se com relação a essas personagens e se transformar numa outra criatura, que é a premissa do meu livro, que é a constante evolução. Você tem que ter uma premissa básica que você tem que seguir. Claro que na hora do desenvolvimento, tal, vai embora. Isso aí você... Isso aqui que eu estou te passando é o mínimo do básico do simplório. Então você tem que ter isso aqui como base para você ir mais para frente. E entram trocentos outros personagens, como a milícia da realidade, os carrilhões, tem personagem para dar com pau. Tanto que a equipe que está dando uma força, o camarada está dando força comigo, falou, porra, mas está criando personagem para caralho. É, mas tem que ser assim, né? O livro tem uma, ele segue uma linha nesse sentido. Mas eu não estou colocando esses personagens de graça, porque eu estou visando o card game, estou visando o videogame. Que autor nacional pensa nisso? O cara faz lá o Yeshua, lançou o livrão e tal, acabou. Porra, não, meu, não é assim. Você tem que pensar em outras coisas, cacete. Você acha que o Maurício de Souza lança os personagens pensando só nisso? Não, ele pensa no desenho animado, depende da grana. Ele pensa no game, de repente que alguém aparecer, ele faz um game. Ele pensa não sei o que, ele pensa não sei o que lá. Ele faz um planejamento, o autor nacional não planeja. Ele lança uma obra, acabou. Ou quando ele lança um personagem muito simples, muito simplório, muito ridículo, e ele vai brincar com isso. Não, não é assim, cara. Você tem que ambicionar ganhar dinheiro com essa merda. E eu ambiciono ganhar dinheiro com essa merda. Então eu gostei muito da cidade dos ponteiros parados. Estou com o rascunho dela aqui, né? Tá muito bacana, tem... muito, mas muito personagem. Eu quero fazer tipo assim, a Guerra dos Tronos, né? Mas aí que está, você tem que ter o objetivo de fazer isso. Você tem que querer. Se você não quer, meu amigo, não vai rolar. Se você não quer, se você não tem... Ah, mas como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? É a primeira coisa que o filho da puta pensa, né? Como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Pô, com licenciamento. Ah, mas eu não sei como é que... Pô, então vai tomar no seu cu, vai aprender. Vai pesquisar, vai estudar, vai ver como é que os caras ganham dinheiro. Não pense em termos de simplesmente vender entretenimento, fazer a sua historinha, dar pro pessoal. Não, não funciona assim. Isso é um começo. Aquele cara do Sábado Qualquer, ele fez as tirinhas dele, já montou o boneco de Deus, né? Que ali ele se inspirou no Laerte, beleza, tá valendo. Porque a história dele funciona. Tenta lá, o Bichinhos de Jardim também, a mina fez lá as tirinhas dela com seus... E funciona. Se ela chegar com um projetinho, encaminhar para um estúdio, para uma empresa, para uma editora, ela consegue trabalho. Mas tem que ter um plano de negócio, negada. Não dá para você ficar sendo eternamente amador, fazendo gibi preto e branco, com internet para pôr em banca. Porra, você não vai pôr em banca porra nenhuma. Que nem aquela porra lá do... Aquela Shonen Jump nacional lá do Lancaster, né? Você sabe do que eu tô falando. Meu, aquilo não vai para frente. Não vai para frente porque é um bando de fanzineiro brincando. Ai, mas eles... Temos que dar apoio. Não, apoio o caralho. Não tem que dar apoio. Você tem que mostrar que ele tá errado para ele melhorar. Se você mostra só que ele tá certo, ele vai continuar errando. Você tem que chegar, não, isso aqui não tá bom. Que personagem é esse? Eu já peguei uma cagada furiosa. Anãozinho. Olha seu anãozinho. Porra, meu, já, anão já é diminutivo. Você não precisa diminuir mais. Anãozinho menor ainda. Isso é o quê? É cagada de roteirista. Ou então aquela mania do Lancaster de colocar aquele Harry Potter misturado com steampunk. Mas o Lancaster não sabe escrever. Ele é um péssimo roteirista. Todos eles são péssimos roteiristas. Porque você pode ver, você não tem o character design dos personagens. Você não tem ficha dos personagens. Eu tenho. Você não tem uma pesquisa para poder criar um armamento legal para o personagem. Eu tenho. Eu não sei se amanhã meu personagem vai decolar ou não. Eu sei que vai, eu quero que vá. Mas eu também lido com imponderável. Estou falando com um agente, estou conversando com um produtor, estou correndo atrás da brincadeira. Eu quero viabilizar, ter uma turma me dando uma força, vamos montar o projetinho. Eu quero ganhar dinheiro. Mas para eu ganhar dinheiro, eu tenho que fazer um bom trabalho, fazer um bom produto, fazer um bom livro. E eu estou tão inteirado, estou tão dedicado a esse tipo de trabalho com relação ao Milnomes, agora te falar um pouco dele. A gente comprou um tablet agora, aqui, um Kobe, para poder estudar, porque a gente vai transferir os arquivos, fazer nossos livros a partir agora em EPUB. Vamos colocar alguma ilustração, etc. A gente quer colocar em EPUB. Ah, mas ninguém tem EPUB, ninguém tem tablet. Vai ter. Todo mundo vai ter. A Saraiva, a Veja, o Estadão, a Folha. Todos eles têm versões digitais. Você acha que é para quê? Porque essa porra desse aparelhinho aqui, é ele do meu lado. Essa porra desse aparelhinho vai se tornar cada vez mais popular. A dona Dilma já falou isso. Está montando fábricas aí no interior para gerar não sei quantos mil empregos, para entupir de tablet, mas não só para o comércio do normal, para nós consumirmos, mas para o Estado, para as escolas. A ideia, claro que vai ter aqueles rolos de corrupção, foda-se, mas é interessante você pegar o que eles pretendem. Eles vão jogar essa porra desse tablet nas escolas. Já tem escola aqui em São Paulo, você faz a matrícula e te dá um tablet, te dá um iPad. Por quê? Para se livrar do livro. Para você, e ao mesmo tempo que você se livra do livro, você permite que o cara acesse a internet e traga mais coisas. Por que que a Marvel jogou todo, praticamente todo o acervo deles em formato digital para ganhar dinheiro com isso? Eles têm produto, pai, como é que você... Mas na nossa situação agora, com banca, isso vai acabar. Então você, como autor, você tem que ter uma visão lá na frente. Eu vou lançar meus livros no formato digital, não me interessa se vendo ou se não vendo, eu quero fazer agora para lançar a base daquilo que vai ser no futuro. A banca já era. É um investimento caríssimo. Esquece banca. Aí você vê esses moleques da turma do Lancaster, vão botar na banca. Mentira! Mentira que não tem patrocinador, não tem editora. Você acha que a banca vai absorver esse tipo de produção que é feito para o fanzineiro? Pensa bem, você acha que um empresário vai investir 80 mil reais para fazer um gibi de uns caras que ele não conhece, que não tem público, que não tem como comprovar que as pessoas comprariam? Aquela mesma coisa que aconteceu com a JBC. Tô falando rápido para caralho, porque eu quero terminar logo isso. Que nem aconteceu com a JBC, que lançou lá o gibi do Iabo, vendeu nada. Cancelaram. Por quê? O Iabo ia bem na internet, ia bem para caralho. Mas jogou na banca, fracassou, porque não tinha mais espaço naquela época. Se naquela época não tinha, imagina hoje. É só você ver, Holy Avenger foi cancelado. Parou. Independentemente das conversas que o Cassaro diz, de que era planejado para isso, para aquilo. Não, um cacete. Cancelou. Ele tentou relançar pela Mythos, fracassou, porque não vendeu. Porra, mano. Não vendeu por quê? Porque a concorrência estava em cima. Então banca já era. Como é que alguém vai comprar o gibi do Lancaster porque ele é brasileiro, porque ele é bonitinho? Vai se fuder, o leitor não quer nem saber disso. Se não tiver uma capa maravilhosa, se não for um personagem conhecido, um abraço. E ainda assim, tem que ter um esquemão foderoso. Se fosse pela Panini, a Panini entrava firme, fazendo propaganda nas suas revistas, ó, tem tudo isso aqui, vem cá que tá aqui. É o que eu tentei fazer lá com a Japan Fury também, tentei fazer lá com a Animax, olha, tá aqui o gibizinho, vamos lançar o gibizinho. Aí sim, quando você tem um carro-chefe que puxa outra coisa, beleza. Mas o investimento é monstruoso e a Panini não lança gibi preto e branco. Aí você põe na Conrad, puta merda, a Conrad, você vai lançar um livro cujo teu faturamento, o teu lucro é insignificante. Não compensa o trabalho que você fez de digitar o texto, de desenhar, de arte finalizar, de montar. O que você ganha é mínimo. Porque tem a gráfica, tem a distribuição, tem a revisão, tem a editora. A tua parte como autor é 10% de royalties, né? Tem editoras que pagam mais, que pagam um pau e meio por capa, ilustrações internas eles pagam mais. Mas ainda assim, não compensa. Você ganha uma graninha, beleza. Mas se você soltar esse produto, se você correr para lançar em outros lugares, viabilizar em outros cantos, viabilizar outros produtos, né? Viu, meu cunhado que fala assim, podruto. Outros produtos, aí funciona. É preciso entender que o quadrinho ele não é só uma coisa para você se divertir, para vender, ele começa e inicia em si mesmo. Não, mesmo o Snoopy. A tirinha do Snoopy, porra, a tirinha do Snoopy alavancava bilhões de coisas de licenciamento. Vê se o Cassaro fez licenciamento, não fez. Não fez, você sabe, tanto que perdeu tudo, tá lá trabalhando de empregado. Beleza, direito dele, foda-se a vida dele, não tem nada com isso. Mas olha o exemplo, que ele seguiu essa fórmula, não deu certo. Tem que trabalhar tanto para ganhar dinheiro, beleza, vai ganhar seu dinheiro. Mas aquilo que ele fez deu tudo errado, então você não pode enaltecer o que está errado. E o Maurício de Souza não dá para você enaltecer também, porque ele é uma estrutura monstruosa, uma estrutura muito grande, com poder econômico fodido. E para ele, os carinhas que estão indo lá achando que ele vai fazer, que ele vai dar uma força, ele não vai dar. Só se for para as coisas dele. Ele é comercial, ele é empresário, o negócio dele é dele, o que ele está certo. Se esses otários vão lá para prender o pulo do gato, são imbecis. Mas como é que o Maurício de Souza ficou com a grana dele? Com contatos de contato político, com apoio político. Ele é amigo do Xalita. Ele vai lá no Lula entregar a placa, conhece o Pelé. Então, ele tem relacionamento porque ele é milionário, né? Gibi é só uma maneira dele ganhar dinheiro. Você não se iluda que tem alguma coisa ali de transcendente, de cósmico. Opa, tá batendo o tempo aqui. Então, Monegadinha, deixa eu terminar falando um negocinho rapidamente do meu nome. Eu tô muito feliz com o meu nome, está cada vez melhor. Eu não posso divulgar, eu coloquei no meu Facebook, porque eu não tô no Orkut, eu coloquei um episódio, né? Um resumo do episódio da série de TV. Tem que fazer 20 episódios, eu não vou aguentar. Vou fazer até onde der, porque não dá, é muita coisa. Isso demanda um planejamento desgraçado, e como a proposta do Mil Nomes é ser uma coisa muito louca. Mas, por exemplo, tem episódio lá que fala de mediunidade, fala de incorporação, fala de revolução. Tanto que eu criei lá um negócio chamado matricarcia, um matriarcado, né? Onde as mulheres dominam, né? Isso é muito louco, né? Uma coisa. Ficou bonitinho pra caralho. Falo também de coisas indígenas. Tem uma lenda indígena de uma criatura, cujo nome eu me lembro, que eu li, anotei e guardei, porque exatamente para poder pensar em paz, em que ela é um não ser. É uma tupi-guarani, é uma criatura muito. Ela não é. Ela é contra a existência. Aí eu faço meus personagens entrarem nesse lugar com um pajé, o pajé Pedra Preta, que ele tem um sonho, ele tem uma intuição, ele vê um negócio assim, ele vai lá no meio de uma selva, no meio de uma tribo, a tribo foi massacrada, e tá lá três cabaças, né? Ele abre as cabaças, todos os meus três personagens como crianças. Então ele os educa, os ensina, com apoio da mãe d'água, da Yara. Eles vão aprendendo algumas coisas e lutam com a criatura e destrói. Claro que eu não vou entrar em maiores detalhes, né? Mas eles aprendem algumas coisas e cria-se novos personagens para poder trabalhar mais para frente, né? Isso só acontece, primeiro, pela minha intuição, segundo, pela minha pesquisa, segundo, pela minha, terceiro, pela minha vontade. Você tem que ter vontade, cara. A vontade. Ah, mas eu vou me prostituir. Ah, que eu vou me vender. Não, eu vou dar um conselho para encerrar o podcast, mas antes eu falo depois eu falo da promoção, vai. O problema não é você vender o seu produto, suas ideias. Não, isso não tem problema. O problema é quando você vende a tua convicção, a tua crença, como, por exemplo, o João Gordo, né? Que tem aquela proposta de anarquista, que não sei o quê, de roqueiro, ele foi para Record. Ah, meu negócio aqui é dinheiro, porra. Se você não vender a sua alma, beleza, dá para entrar na boa. Diferente do Marcelo Tasso, que pega aquela turminha lá dos hackerzinhos idiotas, ele não quer dinheiro, ele quer que dá apoio pros moleques, não, ele quer dinheiro. Tanto que se você vê aquele trocilhões de propaganda que está no meio, aquela coisa histérica de... Ele fala, nós temos que fazer aquele... Ele é meio evangélico, né? Ele tem um tom de voz meio evangélico, que ele está interpretando um personagem, aquilo lá não existe, aquele Marcelo Tasso que está ali não existe. Então ele pega os hackerzinhos e bota lá e não quer saber, ele quer dinheiro. É diferente na época quando ele ensinava as crianças, tinha aquela proposta para a criança, ele vendeu a própria convicção. Quando você vende aquilo que você acredita, fudeu, cara. Quando você começa a fazer um gibizinho, começa a fazer um quadrinho, você tem que tirar um pouco essa sua visão comercialista e trabalhar de tal maneira que o personagem leve adiante as suas ideias, as suas propostas. Ah, mas eu não tenho ideia, não tenho proposta. Então vá ter, filho da puta, vá buscar, vá criar, vá construir, vá ser alguém por dentro. Ninguém quer, o mercado não quer ilustrador. Você está sendo idiota ao achar que o mercado quer ilustrador, ele não quer. Ah, mas a banca acabou. Você não vai conseguir pôr porra nenhuma na banca. Não consegue. Você só consegue fazer webcomic para você vender para a tua rede de relacionamento, para a sua turminha. Essa turma te dá um dinheiro. Se você for muito bom, a turma te leva adiante. Por isso que você vê que o Emir Ribeiro não vai para a internet. Primeiro que ele não sabe, né? Que ele não sabe fazer rede social. Mas se ele botasse o produto dele na rede social, você acha que ia para frente? Não, porque ele não está fazendo para ele. Aí você pega aquele exemplo daqueles gringos, daqueles ingleses, o pessoal que fez aquela gordinha que fez aquele livro, que ganhou $1 milhão com livro de jeito, tá vendendo a um dólar, né? Porque ela fez um puta de um trabalho excelente. A editora veio e falou, não, ela falou, ah, beleza, agora vocês querem? Quero $2 milhões. Aí tem que pagar, porque a mulher é muito boa. Então, a rede social funciona como se fosse um laboratório. Não adianta você fazer fotolog para outro desenhista vir passar melzinho nas suas costas, não adianta. Não adianta você usar o Facebook, como faz o André Tachibana, de colocar a coelhinha, os desenhos. Meu, ninguém quer isso. Ninguém quer, porque está uma hiperinflação de ilustrador. Você levanta a pedra, já falei isso, levanta a pedra no quintal, tem um ilustrador disponível. Claro que os caras querem dinheiro, não vão se submeter, porque são egocêntricos, egoísticos pra caralho, né? A não ser quando ele acredita no seu trabalho, isso aqui, né? Se o cara acredita, não, beleza, isso aqui vale a pena, tanto que o meu mano que está me ajudando a fazer as ilustrações do meu nome e tal, a turminha lá, maravilhoso, tá? Porque ele acredita que isso aqui vai dar dinheiro, que é uma puta de uma ideia, e é! Assim que essa porra desse Mil Nomes virar um filme lá fora, virar um desenho animado, for publicado lá fora, aí esses filhos da puta vêm lamber meu saco aqui, né? Mas acho que nem assim, mesmo que o Spielberg faça o filme do Mil Nomes, o que eu duvido muito, mas nunca se pode deixar de ter o pique. Esse, mesmo assim, aí que os caras vêm, né? Aí vou mandar todo mundo tomar no olho do cu, porque ninguém ajuda ninguém nessa merda. É diferente quando eu tô aqui com no Facebook, eu falo com alguns ilustradores. Meu, eles podem não trabalhar, não fazer o desenho pra mim, mas eles passam toda a informação numa boa. Se eles não sabem, eles indicam quem sabe. É a gentileza, porque o cara quer ver, ele quer ficar bem, mas também quer que você fique bem, pra todo mundo ficar na boa. Ele tem um pensamento positivo, humano. Diferente desses médicos, se você chegar lá pro... Você não consegue falar com o Laerte. É quando você fala, ele te esnoba. Você não consegue falar com o Angeli, que ele é mais do que todo mundo. Você consegue falar com a Erika? Não, também. Você não fala com ninguém porque eles são muito, muito reizinho, porque publica. É porque eu sou mais eu. É diferente do autor estrangeiro, que ele te abre possibilidade de diálogo. Ele conversa, pô, como é que eu colo num produtor de Hollywood, que trabalha no Cartoon Network, ou o cara da, um ilustrador da id Software, né? A Ubisoft, perdão. Meu, eles abrem o jogo, olha, assim, assim, assado, beleza, tal. Você não... Até agora eu não tive uma decepção. Falei, inclusive, com o cara que fez o design do Blade Runner, né? O veinho, né? Numa boa também. E aqui não. Aqui essa merda de arrogância, um querendo ser melhor que o outro. Mas por que isso acontece? Porque não tem competição. Porque você não tem competição no mercado. Você não tem mercado. E os caras, o pouco que tem, eles ficam se degladiando, ficam dando porrada. E que não sei o quê. Ah, vem aqui, vamos analisar seu desenho. Eu falei, porra, eu não faço desenho, eu tenho ideias. Porra, bicho, eu não sei. Vai tomar no seu cu, né? Porra, você tá publicando numa puta editora, tá fazendo um trabalho numa empresa imensa. O que, que você acha dessa ideia? Ele é um ilustrador, ele não tem as manhas. Então ele não vai poder avaliar. Quem que vai poder avaliar seu trabalho? Eu, o BK vai te xingar pra caralho. Você pode mandar, mas se prepara, você vai levar fubecada. Quem tem que avaliar se o seu trabalho é bom é teu público, mas não no sentido de agradar, de fazer docinho, aí como você é maravilhoso, como você é legal, não. No sentido de você ganhar dinheiro com ele. Você fala, tá bom, tá ruim, tá legal. Mas bom, encerrando a brincadeira de hoje, temos uma promoção aqui do livro do Mil Nomes. Compre essa porra, pelo amor de Deus! Vamos lá, Mil Nomes e mais Mundo Sem Sol, trintinha na mão, frete grátis pra você, meu amigo. Mundo Sem Sol, grátis o Mil Nomes e Mil Nomes grátis o Mundo Sem Sol, trintinha na faixa, frete grátis. Manda aqui um e-mail, jrp964@gmail.com, ou então fale comigo no Facebook, eu tô lá, você procura, tem aqui o linkzinho aí, do bannerzinho, clica aí nessa porra, não botei ainda, vou botar daqui a pouco, não foda esse pau no seu cu. Venha falar comigo, vamos voltar pra frente essa merda, meu amigo. Um abraço pra você, porra, faz um tempo, tá foda, uma buceta louca, alucinada. Um abraço pra você, obrigado, tchau.